essa música aqui eu vou começar, eu tenho certeza que vocês vão continuar. E quando chega a noite, eu passo. Eu sei que não é o que eu quero. Não. Thank you. Thank you. mulher, homem. Só não enfoca a mulher, não. Segura a mulher também aí, segura a mulher. Segura ela, segura ela.